Portugal 019, our gate will be 11. Taxi approved to gate 11. Copy gate 11 to with the taxi approved, Portugal 019, boa noite, Capitão. Boa noite. P837, livre LS. Livre LS, 57. O 537 é o número 1 agora, o da ponta? É o número 1. Controle ao 35436, cruza 215 para 150. 35436, vamos abreviar a sua chegada em Salvador. Vou ir para Duna, ajuste agora em 1012, desça para 2000, em Duna e LS para pouso. Duna com 1012 para 2000, em Duna e LS para pouso. 5436, grato. Localizador 537. Sim, checa o trem, chama a torre, 1986. 286, boa noite. Boa. Torre, Salvador, boa noite, Web 5837, uma milha do externo. 2005, obrigado, boa noite. Boa. 37 avistado, cheque o trem, autorizado pouso. 090 graus, 11 nós. Baixou e travou, livre pouso 537. Inspecionamento, gol no 074, tá no portão 612. Autorizado, chame pronto pro táxi. Chamará. Jet 5837, no solo 08, bem à direita, autorizado táxi até antes da Juliette. Corrijo, seu portão é o 05 do pátio 3, autorizado táxi via Delta Eco e após Kilo. Delta Eco, Kilo, pátio 3, 837. Web 716, controle, foi para a Duna, desça para 2000 com 1012, Duna ILS para pouso. Duna 2000, 2012, 2012. Tanto para o táxi Gordon 074, tem 185 a bordo, Galeão, 4 horas e 10. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 90. Gol 10074. Autorizado táxi para o ponto de espera da 10, Gol 10074. Gol 1074, autorizado decolar, 080 graus, 119. Livre decolagem da 10 para o Gol 1074. P5436, dono localizador em aproximação, cheque trem, torre 1186. Oi, tu quer chamar lá no lock do Walter Marques 5436. Olha agora 119.35, bom voo. 1935, boa noite, motoboy. Salvador, boa noite. Eu vou no 074, Israel, 1700. Vou no 074, controle, contato radar. Certo. Salvador, boa noite. Bom dia, já o 5346 passando em alta margem na Zé de Baixo Salvador. O 35436, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso pistão no zero, o vento 080 graus com 1 no zero nós. 080 com 0 nós, 5436. Confirmando o vento, 5436. 080 graus com 1 no 0 nós. 080 com 1 no 0. Informação da torre, nós estamos no LS cravado aqui e os papis estão 2x2 aqui, duas brancas e duas vermelhinhas aí. Ok, sim, será que tinha cada situação aqui? Ok, a gente considera aí o assunto aí. O 35436 no solo aos 20, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 1-3, remota 1-3 do pátio principal. Na sua escuta, remota 1-3 do principal, 5436 triplo. chamar. Controle, Salvador, muito boa noite. Eu tá 3226 cruzando 195 com a Bravo. 3226, boa noite, identifique. Vou ir pro de Itap e desça para o 050. Itap para o 50, 3226. Uno 074. Chame o centro Recife, Uno 28 decimal 8, alterne, Uno 26 decimal 0. Uno 28, 8, Uno 26, 0, Uno 074, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador. Bom dia, Gol 1643, com a Bravo. 643, bom dia, identifique. Desça até o 040, chegada a Bonso. 040 na Bonso, 643. Estabilizou no localizador 5796. M torre 118 decimal meia dúzia 5796. 5796, foi aliás, pista 10. 5796, boa noite, baixou e travou? Positivo. Gente, web 5796, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, com 8 nós. Teve na pista 10, 5796.